Um homem pode se afobar e pegar o caminho errado. Como é que homem volta atrás, mas não se arrepende de nada? Sabe que a vida é pra lutar contra um dragão invisível que mata os sonhos mais banais, que acha que é tudo impossível. O homem que veio do pó é o que transforma o pó em ouro. O homem foi criado só, mas vive em função do outro. Na natureza onde ele é rei, no universo onde não é nada, na incerteza e no prazer, na ilusão de ser amado. Tudo é amor, mesmo que for por karma. Yeah! Tudo é amor, pretensão descarada. Desse paraíso, um homem deve procurar a fruta que foi proibida no meio dessa multidão, na escuridão e na agonia, poder chamar alguém de irmão e ter um sono bem tranquilo. Tudo é amor, mesmo se for por karma. Tudo é amor, pretensão descarada. Yeah! O homem nasce pra brincar e não pra esculhambar a vida. O homem nasce pra curar e cutucar a ferida, mesmo se for pra transformar o inferno no céu conformista, mesmo se for pra guerrear, escolha as armas mais bonitas.